tá necessitando de oração, compadre. Tá bom, doutor. E que Deus te abençoe cada dia mais e te proteja, você e sua família, livre de todo mal e de toda doença, viu? Fica com Deus. Com Deus, dona Tereza, a senhora, o seu divino e toda a família da senhora. A oração de hoje também nós vamos mandando lá para quer pedir um momento de fé pro meu querido amigo Sebastião, né? É, meu amigo e compadre Sebastião Quirino, que Deus abençoe e te proteja, Sebastião, a dona Terezinha, também a Simone, o Rodrigo e Daniel aí na Fazenda Paraíso. Quero mandar a oração de hoje também pro seu Abrão, né? Seu Abrão passou por aqui, seu Abrão, que Deus abençoe e proteja o senhor. Muito obrigado de coração, o senhor Abrão, que Deus abençoe o senhor, seu Abrão. A oração de hoje também eu quero mandar lá pro meu compadre Geraldo Mendes, a comadre Domingas. Alô, meu compadrão Geraldo Mendes, comadrona Domingas, que Deus abençoe e proteja vocês, viu? Tá valendo a oração para esse grande amigo e compadre Geraldo Mendes, comadre Domingas. Eu tava recordando com o compadre Geraldo Mendes, né? O que ele já me levou de mexerica há uns anos atrás não era brinquedo, né? Vou te contar. Geraldo Mendes, que Deus te abençoe, querida Domingas, que Deus abençoe vocês. A oração de hoje também eu quero mandar pra minha querida amiga, né? Minha querida amiga Sinara. Alô, querida Sinara. Compadre Tim, manda um momento de fé, né? Lá pro Disque Bebida Avenida, né? Para Sinara e o Vitor. Tá valendo. Que Deus abençoe, Sinara. Abençoe vocês também, Vitor. Que Deus possa estar abençoando cada dia mais vocês e o comércio de vocês, tá? A oração de hoje também nós vamos mandando pro meu amigo professor Mozair César. Alô, professor, que Deus te abençoe e te proteja sempre, Mozair. Mozair, amanhã é dia dele estar aqui, um dos melhores comunicadores do rádio mineiro, chega aqui amanhã, né? Chega aqui amanhã, 7 horas da manhã, Mozair César com Sabadão Sertanejo. Professor Mozair, que Deus continue te abençoando, te protegendo, você e sua família, tá? A oração também para, bom dia, compadre Tim, aqui é o Wellington Abacaxi, manda um momento de fé para mim, minhas filhas aí no Carmo, a Bianca e a Eloá, pra minha mãe Ana Lúcia aí no Guanabara e pra nós aqui em Lombranche, te ouvindo. Alô, meu amigo Wellington Abacaxi, que Deus abençoe vocês, hoje é dia da oração pros imigrantes, né? Pros carmenses ausentes, que Deus abençoe você, o Wellington Abacaxi, abençoe também as suas filhinhas, viu? A Bianca e também a Eloá, sua mamãe dona Lúcia, Ana Lúcia lá no Guanabara. A Janete passa por aqui também, bom dia Tim, manda um momento de fé pro meu esposo Devair, pro meus filhos, pra minha mãe Helena, pra você e sua família, é a Vermelhinha do Morro Grande, me dá um pé de frango aí, não é nada disso não, a Vermelhinha tá certa, Janete. A Carminha também tá passando por aqui, bom dia Tim, peço um momento de fé pra minha mãezinha Luzia e pra mim e pra você, obrigado, obrigado minha amiga Carminha, é o apelido da padaria do Dilson Padeiro é Vermelhinha, valeu, tá concorrendo também Carminha. Tem mais gente aqui, né? Cido, deixa eu ver o que tá falando aqui. É, ninguém sabe. Se eu tiver que ninguém é por isso que eu todas as minhas vidas. Mas espera, uma vida de zero da vida. Quem tem comigo, um quarto, um hoje tem. Papai do. Alô, meu amigo Cido. A oração também, o Aparecido Éder, meu amigo abençoado, tá aqui, né? Tá lá na Inglaterra já. Bom dia, abençoado. Manda um momento de fé pra toda a minha família, meus pais, irmãos, meus irmãos na América, sobrinhos, cunhado, cunhadas, tios, tia Sônia, a tia Conceição, que tá internada, Seição ainda, que Deus abençoe a Seição, né? Também a Maria Helena, né? Também tá internada em Belo Horizonte, Deus abençoe também a sua tia Maria Helena, que Deus abençoe a recuperação da saúde delas, lógico. A tia Maria Laza, também a tia Aparecida, a Adriana Maria, a madrinha Kita e toda a família dela, todos os primos, primas, amigos aí no Carmo e pra vocês da rádio. Valeu, meu querido amigo abençoado, Aparecido Éder, homem do bem, lá da Inglaterra. Aí mandando a oração também pra minha amiga Cidélia Maria, né? A Cidélia também tá concorrendo aqui, a Vermelhinha. Valeu, Cidélia, que Deus abençoe e proteja você com toda a sua família. Minha querida amiga Maria Solange, né? Dona Maria Solange, costureira, seu Mazinho, que Deus abençoe. Dona Maria Solange mandou um áudio, Maria Solange. Mas o áudio aqui tá meio difícil. Deixa eu ver se eu consigo ouvir a senhora, tá? Que eu faço um momento de fé para toda a minha família, para os meus netos, meus filhos, o Luciano, José Orlando, Juliana, uhum. O Mazin, Ana Luísa, o Pedro, Lúcia, Alice, Mona Lisa. Uhum. Para que Deus abençoe a minha viagem, que eu vou visitar minha mãe. Bacana. Lá perto de Teoflotone. Que Deus me acompanhe todos os viajantes, que nós fazemos uma ótima viagem. Ótimo, pra... ótimo. Dona Maria Solange, seu Mazinho, né? Que Deus leve a senhora e traga a senhora, né? Com muita saúde, tá bom? Estamos orando pela senhora, vai visitar a mamãe mesmo, né? Que tem que visitar, né? Quem tem mãe tem que dar valor. Vai com Deus, que Deus abençoe a senhora, o seu Mazinho, Dona Maria Solange, e possa levá-los e trazê-los são e salvos, tá? A oração de hoje também para minha querida amiga aqui, já mandei um momento de fé, Maria, Márcia Cruz, que Deus abençoe a Márcia com toda a família dela. A Jéssica tá passando, fala Jéssica. Sim, tudo bem? Compartilhando um momento de fé para minha mãe, meu pai Silvão, minha irmã Silvão, o José Miguel, meu filho, que daqui uns dias completa um aninho. Quero pedir, sim, que o senhor reze. Pra minha mãe, ela tá com dor de cabeça insuportável, nada cura. Oh, meu Deus. Já foi nos médicos, nada resolve, mas eu sei que Deus é maior, né? É verdade. É padrão de família. Pra assinar de família. Meu padre Ricardo. Pro senhor. Obrigado. Obrigado. Deus, Nossa Senhora, abençoe nosso final de semana. É com o Fátima. Amém, Jessiquinha. E você tá concorrendo também, a vermelhinha aqui, né? Padaria do Deus Padeiro, lá do Bairro Santa Cruz. Valeu, Cristina, que Deus abençoe você, meu compadrão Chacal, viu? Frei Murilim, tá valendo também, tá concorrendo, né? Tá aí o pessoal agradecendo aqui, a Júlia Boaventura, né? Manda um momento de fé a gente aqui, né? Tá valendo também. Alô, Júlia Boaventura, Deus abençoe, proteja você, né? Proteja também a Lana, né? A Laninha também, o Levi, tá? Ah, minha amiga Suzy, né? Tá passando aqui de novo, ó. Momento de fé para todos os amigos aí, né? Do Lobo, principalmente pro dono da padaria Vermelhinha, né? O Léo Vegetal, o Cláudio Boaventura, todos meus amigos aí no Carmo, para mim e minha família, para você, Tim. Obrigado, minha amiga Suzy. A oração de hoje também, um momento de fé pro meu amigo Agnel, com toda a família do Agnel. Agnel, que Deus te abençoe e te proteja com sua família, querido. Oscar Claudino, fala, Oscar Claudino. Ô, Jesus, fala aí. Chega lá no açougue pedir lá do frango. Acho que ele fala é do joelho pra baixo. Aê, Oscar, é isso mesmo. O Oscar acertou aqui, mas tem um punhado de gente que acertou, viu, Oscar? Vocês vão concorrer agora, tá? É desse jeitinho que fala mesmo, né? O rico pede, quando ele vai pedir frango no açougue, né? Carcanhar de frango lá, o pé de frango, ele é muito metido, né? Muito pomposo o rico, então ele chega pro açougueiro e fala, me dá aí um quilo, né? De frango do joelho pra baixo. Oscar Claudinho também acertou, tem um punhado de gente que acertaram aqui, já tô com a lista de todo mundo aqui, tá? Valeu, Oscar. A Márcia tá passando por aqui, fala, querida Márcia. Oi, compatinho, bom dia, aqui é a Márcia. Pois não, querida. Bem? Tudo bem. Thales, Thaís, o meu genro, quero pedir pra Marlene, Lucas, Matheus, pra Dona Terezinha, pra Dona Jessina, pra Dona Sônia, pra todo mundo que estiver ouvindo, pra você com sua família, viu? Muito obrigado. Obrigado, Márcia, que Deus abençoe e proteja você com toda a sua família. A oração de hoje também é lá para minha querida amiga Marli, o Pedro Luiz, né? Bom dia, peço para minha filha Luana, meu genro Júnior, meus netos Mike e também Bruno, lá em Lombrancha. Alô, Marli, que Deus abençoe você, o Pedro Luiz, e abençoe também a sua filha Luana, o seu genro também, o Júnior, e seus netos Mike e Bruno, lá em Lombrancha. A Bruna tá passando por aqui também, a Bruna tá lá em Lombranche, bom dia, manda pra nós aqui nos Estados Unidos, é a Bruna, meu marido Buzu, minha filha Ana Cecília, a minha família ali no Carmo e todos carmenses ausentes, a padaria aí a Vermelhinha, dá valeu, e tá mandando também a Bruna pra Jéssica e a Sinara. Tião da Carroça, fala Bastião mal acabado. Começa hoje. Sou Geraldo, do Giron, do Deus, Tom e Piauí, Lediane e Maria. Sou parte. Obrigado, Tião. Quero mandar a oração de hoje também lá para meus amigos, né? Meus amigos Jacó e Marlene, né? Que Deus abençoe e proteja as meninas, né? Jacó e Marlene, que Deus possa estar abençoando e protegendo lá na Vision Car, né? Que Deus abençoe e proteja vocês aí, meu querido amigo Jacó, minha querida amiga Marlene, né? Lá na Vision Car, que Deus possa estar abençoando e protegendo vocês, tá? Quero mandar oração também para todo o pessoal que fura cisterna. Alô, meu amigo Douglas, pessoal do posto de gasolina aí, meu amigo Alquimedes, Amarildo, né? O Everton, o Douglas e todos os cisterneiros, que Deus abençoe e proteja. Quero mandar oração também para meus eternos vizinhos, o seu Divino e a dona Hilda, e também o meu amigo, né, o Ronaldo País e o Gabrielzinho, tá? Gabrielzinho hoje é um Gabrielzão. Né? Eu quero mandar esse momento de fé muito especial também. Tem uma rapaziada aqui em frente à rádio que, quando eu saio aqui da rádio, eles têm o maior carinho comigo, né? E presenciei esse carinho agora logo de madrugada. Eu quero mandar esse momento de fé muito especial, eu não sei o nome deles todos, então eu vou mandar no atacado. Eu quero mandar oração para todos, para a família Vidraçaria Ferreira, que todos sejam abençoados, que Deus possa estar abençoando todos vocês, meus amigos e amigas aí da Vidraçaria Ferreira, tá? Meus grandes amigos, que eu tenho o maior carinho aqui em frente à rádio, tá? Agora eu já falei, né, Jéssica? Agora eu já falei, agora não vale, né? Valeu, minha amiga Célia. Já vale, não? Valeu, minha amiga Suzy. Eu corrigi pra você, viu, Suzy? O presidente dos Penchados tá passando aqui, o Nilton Barbosa. Fala, Nilton. Normalmente foi pra mim também, pra todos os Penchados. Valeu, Nilton Barbosa, que Deus abençoe você, a primeira dama dos Penchados, dona Marlene, e todos os meus amigos Penchados que estão lá no ponto das caminhonetes, lá no correio. Deus abençoe, que pessoal não usa sapato de jeito nenhum, só o chinela. Tudo Penchado, ali no ponto das caminhonetes do correio lá, tá lá o seu Pedro, Fu, Pedrão e companhia limitada, tá? Deixa eu mandar o nosso momento de fé de hoje também, né? Pra minha amiga Luciene. Oi, meu, olá, compadre Tim, tô passando para desejar um bom dia abençoado. Um bom dia, Luciene, e abençoado para você também e toda a sua família, minha querida Luciene. Quero mandar a oração de hoje também lá pro meu amigo Ayrton e minha amiga Beth, meus amigos abençoados lá na Macaúba. Alô, Beth, alô, Ayrton, que Deus abençoe e proteja a família aí na Macaúba, tá? Quero mandar a oração de hoje também lá pra Fazenda Santa Cecília, meu querido amigo Reginaldo, minha amiga Meire, também o Tiler, a Ninice, que Deus abençoe todos. Falando em Ninice, mandar a oração também pra tia Nininho, tio Júlio e toda a família. Deus, Senhor de toda força e poder, dai-nos hoje, Senhor, a segurança do teu amor e a certeza de que estás conosco, meu Pai. Oh, meu Deus, pedimos ajuda e proteção nesta hora tão difícil de nossas vidas, pois só em ti, amado Deus, nós confiamos. Querido Deus e maravilhoso Pai, precisamos da tua assistência, precisamos do teu amor, mas precisamos principalmente, Senhor, é da tua misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia de nós e tira de nós o medo, tira de nós a dúvida, esclarecendo o nosso espírito abatido com a luz que iluminou o teu divino Filho, Jesus Cristo, aqui na terra. Que possamos perceber, meu Pai, toda a tua grandeza e a tua presença em nós, soprando, Senhor, o teu Espírito dentro de nós, para que possamos nos sentir fortalecidos com a tua presença em nossas vidas, hora por hora e minuto por minuto. que sintamos o teu espírito e a tua voz dentro de nós e em nosso redor. Em nossas decisões, meu Pai, e no decorrer deste dia, que sintamos o teu maravilhoso poder, o teu maravilhoso poder pela oração. E com esse poder, meu Pai, nós esperamos pelos milagres que podes realizar em favor dos nossos problemas. Maravilhoso Deus e misericordioso Pai, não nos abandone, Senhor. Não nos abandone para que não caiamos no desespero e nem percamos a fé em ti. Oh, meu Deus da misericórdia, não nos deixe cair, mas levanta o nosso espírito se caso nos encontrar abatidos, porque nós entregamos-te, Pai, nesse dia as nossas vidas e a vida de nossas famílias. Livra-nos, Senhor, de nossas doenças, livra-nos, Senhor, de nossas moléstia, de nossas preocupações, nem que seja por um milagre, meu Pai. E obrigado, Senhor, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, nosso mestre, nosso Senhor, nosso amigo e nosso irmão. Pois nós sabemos, Pai, nós sabemos que irá nos dar a solução de que tanto precisamos e desejamos. Maravilhoso Deus e misericordioso Pai, em nome do seu filho Jesus eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, Pai, misericórdia principalmente para os nossos irmãozinhos que estão fora de Carmo do Paranaíba, aqueles que estão lá nos Estados Unidos lutando para dias melhores para suas famílias. Proteja eles, meu Pai, não deixa que nada de mal aconteça nos nossos irmãozinhos que estão nos Estados Unidos, nossos irmãozinhos na Inglaterra, Pai, protejam eles lá também, na Espanha, no Japão, né, em Brasília, Uberlândia, Uberaba, aonde tiver um carmense ausente, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, proteja eles, dê livramento a eles de toda maldade do ser humano e dos perigos dessa terra. E eu te peço, meu querido Deus e amado Pai, em nome do seu filho Jesus Cristo, para nós aqui em Carmo do Paranaíba, na nossa região, para nossos familiares, nos dê, Senhor, livramento para toda maldade do ser humano e para os perigos dessa terra. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre ele seja louvado. Adeus papai, adeus mamãe. Qual uma ave que sai do ninho que ela nasceu, eu saio de vossos braços para trilhar passo a passo a sina que Deus me deu. É chegada a triste hora de eu ir pelo mundo afora, mas levarei na lembrança esta casa onde eu nasci, onde feliz eu vivi desde o tempo de criança. Quanto mamãe padeceu para criar os filhos seus, por isso é que eu vou embora. Preciso lutar com a vida para lhe dar, mãe querida, mais conforto para a senhora. É neste triste momento vou fazer um juramento que só voltarei para trás se eu conseguir triunfar, porém se eu fracassar aqui eu não volto mais. Um pedido eu vou deixar a quem por mim perguntar, todos os amigos meus que eu fui sem me despedir, temendo não resistir à hora triste do adeus. Guarde bem meu violão, colega de solidão que sofreu junto comigo nas noites enluaradas, nas saudosas madrugadas, foi ele o melhor amigo. Meu canário seresteiro, que eu mesmo fiz prisioneiro para ouvir ele cantar, só depois que eu for embora abra a porta da gaiola e deixa ele voar. Feche meu cão policial, para que o pobre animal não veja quando eu partir. Sorte ele no instante que eu estiver bem distante pra ele não me seguir. Não chore, papai, não chore. Não sou um filho que morre, vou apenas conhecer o mundo. Ver lugar desconhecido, mas de meu papai querido não esquecerei um segundo. Não chore, mamãe, não chore. Eu vendo o pranto que corre sobre seu rosto divino, chega a perder a coragem de seguir esta viagem para cumprir meu destino. Eu sei que em terras estranhas papai e mamãe me acompanham pertinho do coração, e sempre que a noite desce eles dizem numa prece: filhinha, nossa menção.

Vou te contar uma coisa pra você. Angelina é filha do Oscar Claudinho, né? A Angelina acaba de ganhar um saco de ração pro Pinto crescer. Gente, todos vocês que ganharem, eu vou deixar o cartão aqui, vocês passam aqui na nossa liberal, retirem o cartão pra vocês irem até a loja, né? Na casa do fazendeiro, viu, Angelina? Pra você pegar o saco de ração lá pro Pinto crescer, viu, Angelina? Tomara que o Pinto cresça bastante aí na sua roça, tá bom? É, dá valendo na sua casa, né? Tá legal? Agora vamos fazer o sorteio da cesta, né? A cesta de café da manhã lá da padaria Morro Grande, meu compadre Dilson, né? Que eu apelidei com a vermelhinha. Essas foram mais de 50 pessoas que acertaram aqui e vamos fazer o sorteio agora. É a outra lista aqui do compadre Tim. Deixa eu ver aqui, é aqui, ó. Vamos ver quem é que vai ganhar aqui. Aí saiu a cesta do café da manhã para retirar domingo a partir das 6 horas da manhã, né? Que é a vermelhinha do Dias Padeiro. Durante a semana a padaria Morro Grande tá aberta às 5 horas da manhã, mas no domingo abre 6 horas da manhã com pão quentinho lá, tá bom? Saiu pro Dudu Boca de Litro aí, ó. Dudu Boca de Litro acaba de ganhar a cesta, né? De café da manhã lá da vermelhinha, tá bom? Dudu, pode passar aqui na rádio também e pegar aqui, né? O cartão de visita do Compatim, né? Para você retirar a sua cesta no domingo de manhã, lá na padaria vermelhinha lá do Dias, tá bom? Então tá aí, quem ganhou o saco de ração pro Pinto crescer foi a Angelina e quem ganhou a cesta do café da manhã foi o Dudu Boca de Lito, tá? Os dois podem retirar o cartão, vou deixar com o Aparecido aqui, vou deixar aqui dentro do estúdio, daqui a pouco tá chegando ele aqui, o compadre Nilson, vou deixar aqui e o Nilson entrega pra vocês que passarem aqui, né? E retirar, tá certo? Tá bom? Aí, então, dois ganhadores, dois lagos, ó, dois sortudo. Desejo e fascino com seus beijos. Tudo que faz me lembra você. Me vejo em meus sonhos, em pensamento. Não te esqueço um só momento. Distante assim é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Distante assim é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Meu coração é um jardim. que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Ô, gente, a Juca Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas está com vagas abertas, viu? Atenção você, minha amiga, que tá com um filho aí que tá desempregado, você, meu amigo, tá com um menino aí, tá desempregado, do sexo masculino acima de 18 anos, Juca Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas está com vagas abertas para ajudante de estrutura metálica e auxiliar de montador, gente, não precisa ter experiência, inclusive precisa ter só vontade, né? Com vontade eles ensinam lá também você a trabalhar, tá? Pode mandar um menino para lá que eles ensinam a trabalhar lá. E a Juca Indústria, Comércio e Estrutura Metálica, é uma das mais conceituadas empresas do Alto Paranaíba e oferece aos seus funcionários e valoriza os seus funcionários, oferecendo carteira assinada com todos os direitos, vale alimentação, inclusive plano de saúde, que é muito importante, e equipamentos de segurança, viu, para trabalhar, tá bom? Não esqueça não, seu filho aí que está desempregado, manda procurar Juca Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas, ali na Avenida Alameda das Mansões, número 1000, pode levar o currículo lá, né? Pessoalmente na Alameda das Mansões, número 1000, ou pode enviar o currículo através do WhatsApp 34 999 384620, 34 999 384620. Juca Indústria e Comércio com Estruturas Metálicas está com vagas abertas, uma empresa muito conceituada, aproveita para levar o currículo até lá, tá? A doutora Juliana, cirurgiã dentista, tem 10 anos de experiência. A doutora Juliana, cirurgiã dentista, é filha do meu compadre Chibil do Açougue, tá? A doutora Juliana tem especialidade em ortodontia, que é aparelhos fixos e removíveis para criança, viu? Para endireitar, os dentes tortinhos das crianças. Inclusive, ela faz alinhamentos também, dos dentes com aparelhos invisíveis, né? Que é a última geração de aparelhos invisíveis, tá? Ainda a doutora Juliana, cirurgiã dentista, tem tratamento de canal com rotatória, que é mecanizado. Inclusive, todo o consultório da doutora Juliana, cirurgiã dentista, é dotado aí de equipamentos de última geração. A doutora Juliana também faz cirurgia geral, inclusive a extração de dente de siso, né? Dente do siso, você sabe que só serve para doer mesmo, tem que retirar o dente do siso, tá? Implante parcial, implante total, também a doutora Juliana faz, prótese, rotes e ainda clareamento, tanto no consultório dela, como ela também, ela orienta você a fazer o clareamento em casa, tá bom? Equipamentos de última geração, 10 anos de experiência, honestidade, facilidade no pagamento, é a doutora Juliana, cirurgiã dentista, ela é filha do meu compadre Chibil do Açougue, inclusive, o consultório da doutora Juliana é ali pregadinho, Açougue do Chibil, na rua Barão do Rio Branco, e o telefone para você marcar a hora lá com a Maria Eduarda, que é secretária da doutora Juliana, é 3851-6920. 3851-6920, doutora Juliana, 10 anos de reconhecimento profissional em Carmo e toda a região. Atenção para esta nota de falecimento. Evando, Vandinho, esposo, Rodrigo, Wanderson, Luana, Sara, filhos, Wanderson Júnior, Ana Júlia, Felipe Augusto netos, irmãos, genros, noras e demais familiares comunicam com pesar o falecimento de Ivone Aparecida Godinho Marques, ocorrido ontem, e convidam parentes e amigos para o sepultamento que será realizado hoje, agora às 9 horas da manhã, no cemitério local, saindo férito do salão de velório da funerária Carmense, em frente ao correio para o cemitério local. Esta nota vai especial para Carmo do Paranaíba e demais localidades vizinhas. Funerária Carmense informou o falecimento de Ivone Aparecida Godinho Marques. O sepultamento dar-se-á hoje às 9 horas da manhã no cemitério local e o féretro está sendo velado no salão de velório da funerária Carmense em frente ao correio. A família enlutada, as minhas sinceras condolências. um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do meu pranto, disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou me embora desta casa e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Teu pão e tua casa foi o que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Que pena que acabou. Não dá tempo de mais nada, né? Você que esteve comigo desde as 4 da manhã, muito obrigado pelo carinho da audiência e muito obrigado pela amizade que nos une todas as manhãs. Tá saindo, tá chegando por aí o meu amigo Nilson Souza, né? Um dos melhores comunicadores do Rádio Mineiro. Chega agora, Nilson Souza, com o show da manhã. Sai daí não, fica ligado aí na nossa 87.9, nossa Liberal FM, indiscutivelmente é a rádio mais ouvida da cidade, né? Faça companhia pro Nilson Souza, que eu tenho certeza que o Nilson Souza vai fazer companhia para você. Nilson, show de bola. Então, você que esteve comigo desde as 4 da manhã, muito obrigado pelo carinho da audiência e muito obrigado pela amizade que nos une todas as manhãs. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um programa. Além de ser seu filho, eu sou seu fã. E obrigado, Senhor Jesus, porque eu não tenho na dica de nada para te pedir. Eu tenho mais do que te agradecer. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Amanhã é às 5 da manhã. Tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. Mas quando a dor é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a nuvem negra passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sua pena o teu viver, não desanimes para vencer. Há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. tua fé provada for e te esqueceres do teu Senhor, necessitando do Salvador, há um caminho só. Confie em Deus, Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a nuvem negra passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a nuvem negra passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a nuvem negra passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de Show de Ofertas Ortobom. É agora ou nunca. Descontos de até 40% e parcelamento em até 21 vezes. Conforto de verdade, preço baixo e atendimento personalizado para te ajudar a escolher a melhor opção. Pague do seu jeito e aproveite condições imperdíveis. Mas corra, porque é por tempo limitado. Loja Oficial Ortobom, Rua Lenheiros 440. WhatsApp 9696-3134. Grupo Pax Carmo proporciona atendimento de qualidade em produtos e serviços funerários com os melhores planos. Além da melhor forma de pagamento, atendimento 24 horas em qualquer cidade do país. Veículos próprios para traslados, técnicos especializados, laboratório próprio e amplo velório. O Grupo Pax Carmo está qualificado para a preparação do corpo e reparação facial. Grupo Pax Carmo, Avenida Aristides de Melo 241, Velório, na Praça São Francisco. E Pax Rio Paranaíba, nos momentos difíceis da vida. Conte com o Grupo Pax Carmo, 3851-2378. Cura, Senhor, onde dói. Carmo em Renovação, um programa da Renovação Carismática Católica, aos domingos das 18 às 19 horas na Liberal FM. Carmo em Renovação, hinos, orações e a palavra de Deus. Economize com a Multilimp. Quando se trata de produtos de limpeza, a Multilimp é sua melhor escolha para qualidade e economia. Com nossa linha completa, você mantém sua casa, escritório ou comércio impecável, gastando menos. Não perca tempo e venha descobrir como nossos produtos podem fazer a diferença no seu dia a dia. Multilimp. Limpeza eficiente. Economia garantida. Doutor Haroldo Bontempo Cardoso. Mais de 30 anos de experiência em clínica geral, dermatologia e cirurgias de pele. Atendimento com dedicação na Santa Casa de Misericórdia, especialista em cirurgias de pele e no tratamento do câncer de pele. Também atende consultas de urgência na Santa Casa e realiza consultas domiciliares. Experiência que transmite confiança e cuidado. Marque já sua consulta 3851-7603. Doutor Haroldo Bontempo Cardoso, experiência que oferece confiança. Casa de Carnes Paranaíba. Carnes bovinas, suínas, aves, pelotinhas, linguiças temperadas e muito mais. Casa de Carnes Paranaíba. Melhor preço e qualidade. Avenida Tancredo Neves, número 700, bairro Paranaíba. Telefone 3851-4961. Direção Newton e Nêmona. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de. Agora em Carmo do Paranaíba, JPD Ferragista. A JPD Ferragista instalada Salada na Tancredo Neves, esquina com Avenida João Regis, sob a direção de João Paulo e Daniel, 21 anos de experiência. JPD Ferragista, ferramentas, esmerilhadeiras, furadeiras, parafusos, lixas, rebolos, discos de corte e de lixa, mangueiras de uso geral e para compressores, mangotes, com a qualidade dos produtos que você precisa. Conheça a nova JPD Ferragista, Tancredo Neves, esquina com Avenida João Regis, bairro Amazonas. Telefone e WhatsApp 3851-9000. Já raiou o dia, tem café na mesa, com melhor açúcar já vou trabalhar. Já experimentou o arroz mais gostoso do Brasil? Arroz Vasconcelos. É de Minas, soltinho e branquinho, do jeito que a gente gosta. Vasconcelos, café, açúcar, arroz, feijão. Vasconcelos, na nossa casa não falta não. No seu bairro, na sua cidade e no seu celular. Imagine ter uma cooperativa inteira na palma da sua mão. No Sicoob Credicarpa, você abre sua conta digital em poucos cliques, gerencia suas finanças quando e onde quiser, é dono do negócio e ainda participa dos resultados. Baixe agora o app Sicoob e faça parte de uma cooperativa conectada à sua evolução financeira. 2 dias de arrasar, Zima! Somente nessa sexta e sábado, toda loja em 10 vezes sem juros no cartão. Os melhores produtos, o menor preço sem pagar juros é na Zima. Não perca tempo, só nessa sexta e sábado. Toda loja em 10 vezes sem juros no cartão é na Zima. Chegou a hora de comprar, não perca essa chance. Venha aproveitar, pra você, por você, Zima. Você já sabe que na Batgás tem botijões P13 e P20. Já sabe que tem água mineral de 20 litros e de fardinhos. Já sabe que tem registro, bomba automática e gelo. O que você ainda não sabia é que a Batgás vai presentear 2 clientes mensalmente. Os clientes que comprarem um gás estarão concorrendo a uma recarga de gás e mais um presentão surpresa. O sorteio é no programa Good Night da Liberal FM. Então não fique fora dessa. Comprou gás na Batgás e está concorrendo a 2 presentes todos os meses. Peça já o seu 99961-6996 ou 3851-5756. Ita e Euler Comércio de Café. Representação, assessoria, compra e venda de café. Com experiência, confiança e compromisso com o produtor, a Ita e Euler Comércio de Café está pronta para atender você com agilidade e transparência. A Avenida Bela Vista, às margens da rodovia Ageu Garcia de Deus, de frente ao campo do Bela Vista. 99197-7280 e 99912-3085. Ita e Euler Comércio de Café, em Carmo do Paranaíba, seu café no lugar certo. Drogarias Economize Bem Brasil, vem cuidar do seu bem-estar. Perfumaria e remédio, tudo num só lugar. Venha para as Drogarias Economize Bem Brasil, economizar. Unidade 1, em frente ao Colégio Amadeu. Unidade 2, no centro. Unidade 3, em frente à UPA. Perdeu os documentos, as chaves ou foi o seu cachorro que desapareceu? A gente anuncia. Está no ar, Achados e Perdidos, da Liberal FM. Doimar Geraldo de Castro, conhecido como Feridinha, perdeu sua carteira contendo todos os seus documentos pessoais e cartões bancários. O objeto foi perdido no trajeto entre a rodoviária e o Colégio Polis. Quem encontrou ou encontrar, favor entrar em contato pelo telefone 999-30-5905 ou entregar na Rádio Liberal FM. Será gratificado. Achou? Devolve. Perdeu? Anuncia. Perdidos e Achados, da Liberal FM. Prepare o seu coração, é hora de sorrir e cantar. Notícia, música, informação, o nosso show está no ar. O nosso show está no ar. partir de agora, um show de sucessos em seu rádio. Está no ar. Programa Show da Manhã. Liberal, agora são 8:07, bom dia, entrando no ar pela sua 87,9, Liberal FM de Carmo do Paranaíba, mais uma edição do Show da Manhã. Vamos juntos até às 10, até lá você liga, você participa, 3851-3020. É o telefone fixo que ao mesmo tempo é o WhatsApp. Tava ouvindo o programa do compadre Tim, amanhã tem mais, das 5 às 7, no sábado. Aos sábados é mais curtir um pouquinho o programa. Agora de segunda a sexta é das 4 da manhã, das 4 às 8 da manhã, viu? 8:08, estamos sob a influência do signo de Virgem, estação. Inverno, 248 dias já se passaram, faltando 117 dias para o final do ano. Fase da Lua, Lua crescente, fatos históricos e jornalísticos, Dia Nacional do Oficial de Farmácia. NASA lança nave Voyager 1. Furacão Fabian chega às Bermudas. Hoje é dia de São Bertino. Daqui a pouco nós teremos as informações da paróquia Nossa Senhora do Carmo. É daqui a pouco, viu? Lembrando que hoje nós teremos o quadro Alta Tensão. E quem vai estar hoje é nosso amigo Fabinho, juntamente com sua esposa, vai encarar esse desafio, viu? O tempo e a temperatura para Carmo do Paranaíba para hoje, sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, não chove, não tem previsão de chuva, temperatura mínima 14, a máxima 28 graus. Amanhã vai estar mais quente um pouquinho, viu? Domingo também vai estar mais quente um pouquinho, sem previsão de chuva. E na segunda-feira vai estar mais quente ainda. Você tá doido, hein? Tô te falando, hein? Olha, só lembrando você, que encerrou no dia de ontem a vacinação antirrábica na zona rural. Agora a programação já passa a ser, sabe onde? Para a zona urbana. A partir da semana que vem, nós estaremos divulgando para você os dias e horários e locais, viu? Então fica atento. E você já sabe, né? Você já sabe que o Gilson Supermercado possui o menor preço sempre? Pode e deve pesquisar, viu? Você precisa pesquisar sim. Você vai pesquisar aí nas proximidades da sua casa, nas mercearias, supermercados. E depois vai mandar lá pro Gilson. Vai mandar no zap do Gilson, 38513434, e vai comprovar que o Gilson possui o menor preço, viu? O menor preço sempre, viu? Só para você ter uma ideia, pesquisa aí, pesquisa o preço do energético Jack Power 2 litros. Ah, pesquise também um hambúrguer Maturata Friboi 180 gramas, aí sim sabores 300 ml, carne bovina Pool Selection, cerveja Antártica Caixa, hambúrguer Friboi com queijo 120 gramas. Você vai pesquisar esses produtos aí e depois manda um zap pro Gilson. Você vai ver. É menor preço sempre. São as super ofertas válidas até domingo ou enquanto durar os estoques, viu? Gilson, todos os dias com você, das 7 da manhã às 9 da noite, hoje, sexta, e amanhã, sábado, até às 9:30 da noite, Gilson Supermercado, 8:11, já aproveitando para falar para você dos produtos Vasconcelos, sinônimo de qualidade e bom preço, à venda nas mercearias e supermercados de Carmo do Paranaíba e de toda a nossa região, produtos Vasconcelos. 8:11, já a previsão dos astros. Informação, música, esporte e descontração é aqui. Liberal. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de Odonto Company. Tem o melhor time de especialistas e tecnologia de ponta para te ajudar a alcançar o sorriso perfeito. Estética facial, implante, prótese, aparelho removível e muito mais. Estamos esperando por você. Odonto Company. Só vem. Avenida Frei Gabriel 44, ao lado do posto de Verma. Ligue 3851-2002 ou nos chame no WhatsApp 996562002. Tá esperando o quê? Joga essa autoestima lá pra cima. Começa já o seu tratamento. Só vem. Eletromotor, a oficina do André. Há mais de 30 anos atendendo Carmo e região com transparência. Enrolamento de motores elétricos, conserto de bomba d'água, peças para reposição. Trabalho feito com qualidade, peças originais e uma equipe especializada com muita experiência para melhor atender você. Eletromotor, agora em novas e modernas instalações. Rua Miguel Domingues, 561, esquina com Atanado dos Santos, abaixo da Tornotec. Contamos com estacionamento próprio. Passe lá e fale com nossos amigos André e Rafael Rocha. Ou ligue 3851-2251. Eletromotor. Qualidade, bons preços e um ótimo atendimento é o nosso compromisso. Show de ofertas Autobom. É agora ou nunca. Descontos de até 40% e parcelamento em até 21 vezes. Conforto de verdade, preço baixo e atendimento personalizado para te ajudar a escolher a melhor opção. Pague do seu jeito e aproveite condições imperdíveis. Mas corra, porque é por tempo limitado. Loja oficial Autobom, Rua Lenheiros 440. WhatsApp 9696-3134. Supermercado e Disque Gás WM. Confira as ofertas desta semana. Disque Compras 3851-1011. 3851-1111. Supermercado e Disque Gás WM. Avenida Paranaíba 173. Preço baixo é aqui. Atenção, restaurante Calçadão. Restaurante Calçadão está chegando aos seus 15 anos em nossa cidade. O verdadeiro sabor de comida caseira, sempre com cardápio variado. Qualidade e higiene fazem parte do padrão que você busca em um restaurante. Temos os menores preços em marmitex e refeições. Restaurante Calçadão fica na Praça da Prefeitura. O WhatsApp 996-69-8181. Aberto de segunda a sábado. Direção Lena. Horóscopo do dia. Fique por dentro das previsões do seu signo. Horóscopo do dia. E agora vamos conferir as previsões astrológicas para hoje. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Liberal, agora são 8h15, bom dia. Bom dia, Carlito Baduí, bom dia, tudo bem? Abraço pra você, viu? A Iva também participando aqui conosco. Bom dia, Iva. Tá lá na Mata do Salgado, né? Sempre ouvindo e participando do nosso programa. A gente agradece, viu? A gente agradece e agradece muito mesmo, viu? Muito obrigado, carinho da audiência de vocês conosco aqui no programa Show da Manhã. Então, previsão astral para você que é do signo de Áries, para esta sexta-feira, hoje é dia de se com você. Isso, nem todo laço precisa continuar, mas os que resistem ao tempo merecem mais da sua presença. Ouviu, Áries? E agora, as previsões para Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Vamos lá, Touro, bom dia, tudo bem? Ataír, Maurício, Celso, Macaúba, Lelete, Marcelo. Um abraço para vocês todos aí, viu? Um abração para vocês aí. Vamos lá, Touro. O que você deseja deixar como legado? A carreira pode estar passando por questionamentos profundos e isso é sinal de que algo quer evoluir. Ambições antigas talvez precisem ser repensadas, viu, Touro? Visões astrais para você que é de Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, bom dia. Hoje o céu alerta que é preciso coragem. Para quê? Para questionar o que você acreditava como verdade. A sabedoria está menos em ter certezas e mais em deixar que as experiências te transformem por completo, Gêmeos. Câncer, bom dia. Emoções intensas pedem espaço para emergir. Pode ser um dia de catarse, de descobertas internas, de percepções profundas. Ao invés de fugir, acolha. Mudar dói, mas reprimi-las dói mais ainda, Câncer. Leão, bom dia. Nas relações velhas, dinâmicas podem se mostrar com clareza desconfortável. Ah, mas é nesse lugar que nasce uma oportunidade. transformar como você se entrega. Ouviu? Virgem, ou melhor, Leão, Virgem, e agora? Iva, bom dia, Cafu, bom dia, Adonir de São Paulo, bom dia. Hoje, o seu cotidiano pode se revelar um espelho. Repare nos detalhes que cansam mais do que deveriam, nas rotinas que já perderam sentido. Ouviu, Virgem? Daqui a pouco, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Daqui a pouco, as informações da paróquia Nossa Senhora do Carmo, viu? Daqui a pouco. E tá vindo aí um grandioso evento amanhã, 6 de setembro, evento em prol do Cauã, lá no Social Clube. Flash, sonorização, viu? É amanhã, juntos com Cauã. Começa cedinho para você aproveitar bastante a noite. Das 8 às 21 horas tem Vicious Game. Vicious Game. E das 21 às 23, Banda Curvinos. Das 23 às 0 horas, DJ Giga. E das 0 horas às 2h30 da madruga, Deise Lima e Banda. Então, vários artistas se apresentando e fazendo aquele showzaço. O evento em prol do Cauã, viu? É amanhã. Todos estão convidados para participar, viu? Tem que aproveitar, tem que ajudar o garotinho. É, não é? Garotinho Cauã. 8h19 agora. Tem aqui um profissional experiente, viu? É o Paulo César. Ele tem disposição para trabalhar, viu? Ele tem ótimas referências e além de ter experiência em ordenha e também é tratorista qualificado, viu? Se você está precisando de um bom profissional, tá aí oportunidade, né? Para sua fazenda, propriedade, o Paulo César pode ser essa pessoa certa, viu? Para maiores informações, você vai ligar para ele no 99907-1675. Repetindo, 349-9907-1675. Agora 8h19, Bar da Rosinha, de terça a domingo, viu? De portas abertas para receber você, toda a sua família, viu? É o Bar da Rosinha, localizado lá na Avenida Paranaíba, 659. É onde tem picadinho feito no capricho, peixe frito na hora, aquele frango a passarinho crocante. E todo domingo, a famosa sopa de galinha caipira, que é uma delícia. Ah, e as bebidas sempre geladas, do jeito que você gosta. Bar da Rosinha, sabor de verdade, do jeito que você gosta. O show do seu rádio. O show do seu rádio. É Nilson, Souza. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de Dr. Paulo César Araújo Marques, cirurgião dentista, profissional com longa experiência, com qualidade e ótimo atendimento. Equipamento de raio-x digital, conforto, qualidade e rapidez. O Dr. Paulo César, além de clínico geral, é especializado em implantes à base de titânio e ortodontia, com aparelhos que corrigem a posição inadequada dos dentes. Lembre-se, seus melhores momentos são marcados por um belo sorriso. Consultório Dr. Paulo César, Rua Lenheiros 411, perto da Escola Amadeu. Telefone 3851-2742. Cuide bem do seu sorriso com o Dr. Paulo César Araújo Marques. Sicredi informa a hora certa. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda da sua empresa. Por isso, além de contar com Pix, emissão e pagamento de boletos, cartão empresarial, máquina de cartões, você tem um gerente de negócios com atendimento humano. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, app ou site. Abra sua conta PJ. Sicredi. É ter com quem contar. Meu amigo e minha amiga, vocês querem almoçar bem, é claro. Vou te dar uma dica muito importante. Restaurante da Lilda e do Alex. Funcionando de segunda a sábado com muitas variedades para seu almoço. Lá você encontra, além do básico, vários tipos de salada, macarronada, bolinhos de arroz e 3 ou 4 tipos de carnes todos os dias. Entregamos em domicílio, tudo isso e muito mais. Sociais. Restaurante da Lilda e do Alex. Rua Augusto Branquinho, 1705, bairro JK, quase esquina com a Avenida João Batista. Funciona de 10 às 14 horas e não cobra taxa de entrega. Ligue 3851-4386 ou 99695-9691. Solo rico, colheita produtiva. A Origem Fertilizantes revoluciona a nutrição do solo com remineralizadores 100% orgânicos, maximizando resultados e aumentando sua rentabilidade. A agricultura regenerativa com mais qualidade e respeito ao meio ambiente. Adubo orgânico, orgânico mineral e remineralizador. Seu solo na essência da fertilidade. Fale com o consultor Carlito, 98786548. Origem Fertilizantes, cultivando o futuro com responsabilidade. Construtora Quirino, qualidade, confiança e responsabilidade. Especializados em terraplanagem, execução de piscinões agrícolas e terreirões de café, também oferecemos serviços como locação de máquinas, construção de represas e transporte de máquinas com carreta prancha. Sob a liderança do engenheiro Paulo César Quirino, com mais de 12 anos de experiência, garantimos a máxima qualidade e eficiência em cada projeto que realizamos. Entre em contato agora mesmo pelo 34 99122 4105. Construtora Quirino, atendendo em Carmo do Paranaíba e toda a região. Aqui 87,9. Excursão para a Romaria da Água Suja em setembro. Quem não foi em agosto pode ir no último domingo de setembro, dia 28. Venha participar dessa romaria tradicional para renovar a fé e agradecer as bênçãos. A viagem é tranquila, segura e confortável, com saída e volta no mesmo dia, logo após a procissão, para você aproveitar tudo sem pressa. Garanta sua passagem com a Nelinha, 99915-0679, ou com a Laís, 99138-7879. Não fique de fora dessa jornada de fé e gratidão. Esperamos por você. Em nome do Compass, Conselho de Pastor, nós estamos convidando a todos para uma grande carreata em comemoração ao Dia Municipal do Evangélico no dia 7 de setembro, domingo, com a saída às 14 horas atrás do Parque de Exposições. E finalizaremos na esquina da Zico da Usina com a Avenida Aristides de Melo, na Praça do Lions. Dia Municipal do Evangélico, no próximo domingo, dia 7 de setembro, todos estão convidados. Fique por dentro do que está acontecendo no mundo. As últimas informações no Liberal Notícia. Liberal, agora são 8h25, daqui a pouquinho as informações da paróquia Nossa Senhora do Carmo, viu? Daqui a pouco, vamos lá, trazendo para você notícia, vamos trazer para você agora o resultado da Mega Sena. Você já tá com um pedaço de papel aí, uma caneta. E sobre o quadro alta tensão que eu anunciei logo no início, a gente tem anunciado, né, nos dias que antecederam essa sexta-feira. Infelizmente, o nosso amigo candidato para o desafio alta tensão, Fabinho do Café, não vai poder vir hoje, né? Teve um probleminha e a gente vai aguardar ele, viu? Pra próxima semana, viu, Fabinho? Obrigado por ter avisado a gente aqui, viu, Fabinho? Abração mesmo, viu? Tamo junto, muito obrigado mesmo, viu? Então, não teremos o quadro alta tensão no dia de hoje, viu? Mega Sena, concurso 2.910, números sorteados 3, 4, 11, 15, 28, 29, repetindo 3, 4, 11, 15, 28 e 29. Os seis números não teve ganhador. A Quina teve 80 ganhadores e cada um vai receber R$22.501,55. A quadra, 4.834 ganhadores e cada um vai receber R$613,82. Valor acumulado da Mega Sena, R$32.328.651,54. Foi o resultado da Mega Sena. Daqui a pouco eu trago para você também o resultado da Quina. Quero lembrar você que vai estar acontecendo no domingo o famoso Bazar do Lions. Será no próximo domingo, dia 7 de setembro, viu? Das 9 da manhã ao meio-dia. São roupas femininas, masculinas, adulto e infantil, novas e usadas. Ah, e tem também utensílios domésticos, cama, mesa, banho, calçados e muito mais, viu? Você não pode perder essa grande oportunidade de adquirir produtos com preços especiais, viu? Bazar do Lions, próximo domingo, dia 7 de setembro, das 9 ao meio-dia. É na sede do Lions. É na sede do Lions ali, na Aristides de Melo, 1271. Tem erro não, viu? É para você aproveitar uma infinidade de produtos à sua disposição, viu? Ô Carlito Baduí, bom dia, já tendo você com seu pedido musical, viu? É o nosso amigo Carlito Baduí, tá participando conosco. Abraço pra você, meu Carlito. Ô, Iva, bom dia, Iva. Uma moda do Tião Carreira aí, falou. Beleza, Carlito Baduí. Começar o final de semana daquele jeito, aquelas modona que arranca pica-pau do oco, é só pena que voa, daquele jeito, né? Cada qual mais bonita do que a outra. É, só moda boa, só moda boa. Tião Carreira. É só moda boa, viu? É só moda boa, mas moda boa mesmo. E essa aqui é boa, viu? Ah, todas elas é boa. Todas elas, todas, todas. Você informado todo dia. Fique ligado. A qualquer momento, mais uma edição do Liberal Notícias. Quem fugiu do laço tá debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete foi topar com baioneta. Já está no cabo da enxada quem pegar.